Prezado, Itapica 3170. São 3170, está autorizado a final do procedimento ILS aqui, foi 10, desça para 2.000 pés, altimetro 1013, reporte estabilizado. Está livre da restrição vertical em Itapuã. Livre da restrição, descendo para 2.000 pés, com 1013, vai reportar estabilizado. estabilizado, tá 3170. Tá 3170, chama agora a torre 118, decimal 95. Torre Salvador, boa noite, o CAN 3170, estabilizado, elétrico, Rogério. 3520, controle Salvador, bom dia. Comunicação, terça, para o nível 050, na proa de Itapo, para a chegada à malha, ajuste ao altímetro no 012. 050, proa de Itapo, alguma chance de voador, Natan? Você vai direto do Natan 3520. Presente Duna, descendo para o 050, tá? 3520, obrigado. Nós 3170, somos 12, debre direita, ataque com via Alfa Juliette até o gate 10, mantenha a escuta. Alfa Juliette, SAM 3520 está autorizado a final do procedimento ILS X-Y0, desça para 2000 pés. Altímetro no 0 no 3, reporte estabilizado. 2000, reportarei estabilizado ILS X-Y0, SAM 3520. Cascavel 75, serviço radar encerrado, 5 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 180, chama agora o controle GEL 120, decimal 1. Cascavel 75, controle. Serviço radar encerrado, agora 57 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível de voo 180 e chama agora o controle Ilhéus, 120, décima 1. Estabilizado e visual, tá? 3520. TAM 3520, chama agora a torre 118, decimal 9. 1895, até daqui a pouco. Até. Colo Salvador, é o TAM Mike Hotel Bravo na posição 12 do Pátio 1. Externo, baixar e travar. 5520, livre pouso no 0, vento 290 graus, 039. Livre pouso, pista no 0, TAM 3520. Posição 12, pedindo autorização para reboque na posição 4 do Pátio 1. Fique autorizado até outra vez, 06, reporta quando há. Ok, reportaremos através do 06. Muito obrigado. Filmando se encontra na remota 2 no pátio principal, não é isso? Positivo. Sente. O 3520, solo 24, livre direita, taxia via Alfa Juliette até o gate 03, mantenha-me escuta. Alfa Juliette até o gate 03, tá. 3, 3. Alfa-Zero, aguardando a sua orientação. Michael Del Bravo, autorizado. Até o portão 04, reporte ao término. Autorizado, até o 04, fechado. Delta Mike, Hotel Bravo, informo o tempo do reboque, posição 4 do Pátio. Muito obrigado, bom dia. Hotel Bravo, sente, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1192, com informação Charlie, aguarda autorização, Recife. Gol 1192, prepara pouca transmissão Caju e aguarda a cópia. Aguardando. controle Salvador, bom dia, eu passaria do 2224, mantendo 150 na sua escuta pro Admari. Passaria do 2224, acione identificação, voo ITAP para chegada Mari, reforço para descida. Identificou da presente ITAP, já no ideal de descida. Passaria do 2224, autorizado descida via até 2 mil pés, ajuste 1092. Afirma-se para 2 mil pés, ajusta aqui no altímetro 012, passaria do 2224. Afirmativo. Salvador já teria autorização do gol 1192. Gol 1192 autorizado Recife, nível 370, decola da pista 10. Após a decolagem, curva à esquerda, na saída pouca transição Caju, rota conforme o plano. Transponder 5420, controle 120.8. Autorizado a Recife, nível 370, derrota. Decolão 0, curva esquerda, pouca Caju a saída. Cena 5420, controle 208, gol 1192, posição 62. Gol 192, cotejamento correto, chama pronto, pushback e acionamento. Chamará. Caso autorizado, sinal ILS3, a pista 0, forma estabilizada. Foi para o passageiro 2224? Salvador, passaria 2224. Sim. Está autorizado a aproximação e o localizador? Ativo. E ele é 700 da pista no zero, em forma estabilizado, passaria 2224. Só confirmando o ajuste, é 1012, né? Para o pushback estacionamento, voo 192, posição reduzida. Voo 192, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamará, voo 192. Está interceptando o localizador, passaria dos 2224. Passaria dos 2224, chame torre 1-1-1-3-9-9. 1895, até daqui a pouco. Torre Salvador, passaria do 2224, está estabilizado na final, baixado para piso já com a 10. 192 autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista 0, via Pátia, Índia, ponto de espera torre, 895, ajuste 0, 12. Externo agora, passaria do 2224. Passaria 2224, autorizado pouso, pista 0, vento calmo. Livre, passaria 2224. Oi, bom dia, gol 1192, ponto 0020, pronto, visual, Fernando Foucault. Gol 1192, após a passagem do ATR da passarela, na curta final, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Fernando de Pouso, linha mantendo 0, gol 1192. Passaria 2224, solo 55, libera a direita, solo 1211. Passaria pela direita 211, passaria do 2224. Passaria 2224, táxi via Alfa, Juliette, para remota 13 no Pátio 1. Alfa Juliette, bate uno, remota 1, 3, 4, 0, 2, 2, 2, 4. Autorizado decolar, pistão no zero, vento calmo. Autorizado decolar, tem gol 1, 1, 9.